Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Um famoso rabino chamado Rizda, um dia declarou o seguinte: um sonho não interpretado é como uma carta não lida. O que é o Apocalipse de Jesus? Segundo São João, senão uma espécie de sonho que retrata uma realidade que precisa ser decifrada, porque logo na introdução deste importante livro das profecias finais, nós lemos assim, o título, o autor, e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Então, o Apocalipse, que é uma palavra grega que significa revelação, é algo que merece ser decifrado. Porque há mesmo pessoas que dizem, não, o Apocalipse foi um delírio do pobre João Evangelista. Estava lá proscrito na ilha de Patmos, por Domiciano. Nonagenário, estava com direito a delirar, ter sonhos à vontade. Mas o tempo, os séculos, vieram provando que o delírio de João, o evangelista, é apenas delírio para aqueles que não têm sensibilidade de ler as coisas. O mesmo João é o relator dos fatos vividos por Jesus de uma maneira poética, belíssima. iniciática, no quarto evangelho, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho é um só, com essas divisões, porque cada um mostrou, Mateus, Marcos, Lucas e João, de acordo com o seu entendimento e a sua evolução espiritual. Harmoniza perfeitamente com o que escreveu o irmão Zarur na proclamação do novo mandamento de Jesus, quando ele diz: há tantas religiões quantos são os graus de entendimento das criaturas humanas, de acordo com as suas reencarnações, as suas muitas vidas. Mas diz aqui João, a encarnação do Verbo, capítulo 1, versículos 1 a 5 e 10. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. No princípio era o Verbo é a verdade sem mácula. É como no Apocalipse, a presença inicial do cavalo branco, puro, sem mácula, e seu cavaleiro. Os homens é que a vão tisnando. Isso acontece nos cavalos seguintes. O cavalo vermelho, o cavalo negro e o cavalo amarelo. É a demonstração disso, sem sombra de dúvida. Porque muitos homens, apesar da luz, preferem a treva. Os cavalos onde estão? Apocalipse do Cristo, capítulo 6, versículos 1 a 8, do primeiro ao quarto selo. E quando as pessoas preferem ficar na escuridão, a si mesmas não concedem o direito de ver uma coisa como esta com antecedência que o Apocalipse nos traz. Também Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 1, versículos 7 e 8. Lembrando, antes, que o Apocalipse não apavora ninguém, porque logo o seu terceiro versículo diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós apertamos a mão do Rabino Hisda, porque realmente um sonho não interpretado é como uma carta não lida. Então você fica na ignorância, deixa de ser bem-aventurado, como estes que estão aqui assinalados no versículo 3 do capítulo 1 do Apocalipse de Jesus que só atemoriza aqueles que têm medo da própria sombra. Porque aqui está: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, ou do sonho deste livro. Um sonho que é real. Não é uma ilusão. Sonhar vale a pena. Faz a gente crescer. É a iluminação da inteligência humana. E guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. O que é que eu tenho dito? Que o Apocalipse é uma carta de Deus para nós, através do Cristo e de um anjo do Espírito Santo. Se nós ficarmos pensando que é o delírio de João, que é um sonho, que é um bestialógico, então nós estamos perdidos, porque o tempo está próximo, está sempre do nosso lado. Porque a todo momento nós podemos nos renovar, e aí por causa dos céticos, nós ficaremos na penumbra. Versículos 7 e 8 do capítulo 1 do Apocalipse de Jesus segundo São João. Olha o anúncio do sonho. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Verdade de Deus, que João anuncia, que está no princípio. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É puríssima, é limpíssima. Ela é o colírio para os nossos olhos. Aquele colírio de que nos fala Jesus na sua carta à igreja em Laodiceia. Ele diz assim: no versículo 18 do capítulo 3. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te fazeres realmente rico e trajares vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas com perfeição. Isso é uma coisa muito importante. Quer dizer alguma coisa aí, Vanderlei Alves Pereira? Pois não, meu pai. Realmente eu estava aqui atento com toda essa multidão acompanhando a sua pregação e... nós estamos vendo nos nossos olhos que esse sonho, digamos assim, de Deus, e inclusive as próprias cartas que foram endereçadas às igrejas, elas estão sendo reveladas, elas estão sendo lidas, essas cartas, e mais do que isso, elas estão sendo traduzidas numa linguagem simples pelo Senhor, e o povo está caindo no agrado do povo a pregação do Apocalipse, porque aquela coisa do medo, ela foi extinta. Graças à pregação libertadora da Legião da Boa Vontade, o povo já não tem medo mais do Apocalipse e sabe muito bem que as cartas, elas refletem o estado interior da nossa alma, como nós temos aprendido com o Senhor. Cada um de nós podemos nos situar, dependendo do momento, em tais e tais igrejas. Então é muito bom que nós estejamos na sintonia de Jesus, porque ele é aquele cavaleiro que vem no cavalo branco e vencendo e para vencer. É o cavaleiro da paz. Por isso eu costumo dizer aqui que a LBV, Legião da Boa Vontade, é o caminho da paz. Como se encontra aqui na proclamação do novo mandamento de Jesus. Quem não sabe o que é o novo mandamento de Jesus, deve procurar o novo mandamento. No Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, diz o divino chefe da humanidade, que completa: nisto conhecerão todos que sois realmente meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. A religião de Deus, o novo mandamento revelado, não competirá no terreno material com qualquer das religiões existentes, nem se colocará jamais em posição hostil a nenhuma delas. Reconhece que todas existem pela vontade divina, pois há tantas religiões quantos são os graus de entendimento espiritual das criaturas humanas. A LBV é realmente o caminho da paz. E nós nos socorremos aqui com Paulo, o apóstolo, aos Efésios, capítulo 6, versículo 15 e também o 16. A armadura de Deus. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os que confiam no Senhor, que são Salmos, capítulo 125, versículo 1, a fé é inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A legião da boa vontade é o caminho da paz. Há muitos anos, eu me recordo, eu vi o nosso querido irmão Austregésilo de Ataíde, Academia Brasileira de Letras. Ele contava, era o ano de 85, 86, quando voltou aquele cometa de Halley. Então ele contava que quando ele era novinho, em 1910, muita gente ficou assustada pensando que o mundo fosse acabar com a aparição do cometa de Halley. Aí começava a gritar: aí veio o cometa! Houve quem se suicidasse, houve quem vendesse suas propriedades, houve até quem tentasse perpetrar sacrifícios humanos, desejando aplacar a ira do cometa. Vejam vocês, princípio do século XX. O cometa apareceu realmente. Em 1985, 86, vocês se lembram, os jornais, não tem muito tempo, fizeram um alarde. Muita gente ficou assustada também. Apesar de que cientistas avisaram que o cometa ia passar tão longe, muitos falaram isso, só poderia ser visto através de telescópios. E muita gente ficou frustrada. Mas esse cometa extraordinário que nós esperamos é um outro, e muito mais esplendoroso que será visto por toda a humanidade. É o divino astro, o divino Jesus. E este prometeu que vai voltar, está aqui no Apocalipse, como também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus. Todos os povos da terra se lamentarão ao ver o Filho de Deus vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ninguém deve assustar-se, porque esse cometa que vem divino não trará malefícios para a humanidade, como a humanidade durante séculos creu que assim fosse. E esse aviso já se encontrava no profeta Jó, capítulo 34, versículos 10 e 11. Porque diz assim o profeta do Senhor: pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Quer ver uma coisa curiosa? Os extremos se tocando. No Dicionário do Pensamento Marxista, página 238, editado por Tom Baltimore, esse nome deve ser italiano, primeira edição, 1988, da editora Jorge Zahar. Está aqui assim: marxismo, teoria marxista da igualdade, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo o trabalho realizado. Isso vem ao encontro do Evangelho de Jesus e do seu Apocalipse, que no capítulo 22, versículo 12, a gente lê também: e repete o Cristo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então vocês veem que de Marx a Jesus, o divino chefe da humanidade, passando por uma porção de filósofos, ninguém pode em sã consciência querer promover a malandragem. Qualquer nação que se firme sobre isso, ela se desfaz em pouco tempo. Mas que Jesus volta, volta. Quando? Só Deus sabe, ele próprio disse, que virá. Somente o Pai que está nos céus, nem os anjos dos céus o sabem. Nós devemos esperá-lo, cumprindo as nossas tarefas. E esse suspense é bom porque nos obriga a crescer relativamente a ele, por força dele. E o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é um país descartável. Quantas vezes eu tenho dito isto aqui? Porque justamente aqui é que o Apocalipse está sendo pregado de forma imparcial. Mas quero ver se esse povo que está aí está realmente atento. Quem é esse cometa essa luz extraordinária, a luz do mundo que vem e não vai falhar. Jesus! Jesus! Aprenderam. Jesus! Eu falei na missão do Brasil, para terminar, eu gostaria de levar algumas coisas que já conversei com vocês aqui. Para tudo neste mundo, é preciso que tenhamos meios para realizar tantas coisas. Dinheiro, uma instituição como a LBV, ela não sobrevive de vento. Nós temos que enfrentar as realidades da vida e vencê-las. O que importa socialmente aos homens não é o fato de um ou outro possuir riqueza, mas sim o modo como essas pessoas dispõem delas. O Brasil pode ser um país rico, cada vez mais rico. O seu povo pode viver cada vez melhor, não somente por medidas tomadas pelos governantes, melhor intencionados que estejam. Porque é preciso educar o sentimento. Governar é isso. Não dizia Jesus a cada um de acordo com as suas obras? Este país vai ter a sua maravilhosa hora no mundo. Mas é preciso que todos aqueles que nele habitam, desde os seus governantes, até o mais simples cidadão, todos nós, não esqueçamos de levar na mais alta consideração Jesus. Senão este país não encontrará o seu caminho. Mesmo no plano econômico, financeiro, porque a humanidade muda no campo da tecnologia numa velocidade sem precedentes. Isso tem que acontecer no campo ético, no campo religioso. Comunismo, capitalismo sofrem os seus abalos. A União Soviética desfez. Mas quem disse que o capitalismo está seguro? Seguro somente aqueles que estão fundamentados em Jesus. Como eu tenho repetido aqui, até no Evangelho, a parte podre de todas as realizações humanas, Babilônia, vai desfazer-se. O que vai restar é a parte aproveitável, aplaudível. O capitalismo, sentido da independência. Do socialismo, a ideia da justiça social. Como pregava Pietro Baldi, aquele grande filósofo italiano, que disse, em 1950 e pouco, a Legião da Boa Vontade é um movimento novo na história da humanidade, colocará o Brasil na vanguarda do mundo. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. E viva Jesus!